Está todo mundo armado. É claro. De 30 guerrilheiros atualmente intencionados. O disparo, meu caro, vem daquele jeito. Quem tem o tem medo, pilantra tá correndo. Respeito tem aquele que fala e faz. É povinho, leva e traz. Tem que morrer no Braz. Paz, eu peço a todos meus parceiros. Armagedon, polêmica, ó xiita. Bandeira da guerra, santa nome dela. Cê vem quem não presta. O povo traz a merda do Senado, a viela. Jardins, a favela. Pode nossa gente, deixa cheia de sequela. Revela da guela, cagueta a violência. Que pega hoje pros boys, pra gente era frequência. Atacar, construir ou derrubar. O que é ruim, extinguir. O que é bom, recuperar. O rap aqui não falha, não admite falha. Morre junto com o inimigo, mas não falha. Precisos como espadachim. Em guardar, tem raça e a língua afiada. Como o fio da espada do bárbaro que passa no pescoço da besta. Corta o mal pela raiz. Me julgavam perdedor, martelo eu bati, declarei, sou guerreiro. Como um brasileiro, sem dinheiro e sem cultura, luta. No dia a dia, cada dia é uma luta suja. O sistema treme quando o rap tá no esquema. Em cima do palco, armados contra a besta. A fúria tá na arena, o público levanta. Chiita está em cena e o povo canta. Guerra Santa. Guerreiros, guerreiros. A bandeira, guerra santa, o princípio, rap mundo em pesteia. Sou guerreiro voraz, luto pela honra e pela glória. Top forma, eu sou inimigo, clemência, misericórdia. Covardia, sublimo, com meus vestes e teu na mira. Sem paz, sem trégua, sem dó, o combate me inspira. No hip hop, combatentes presentes, as rimas explodem. Na defesa dos loucos, pretos e pobres. Prepare o ataque, não pare, ataque. Guerreiros, guerreiros, XACRA, o batalhão vai passar. Na guerra santa, crânio, em posição de atira. Bandeira branca não vai subir, trégua nunca vai existir. Mais um louco fuzileiro com o sistema na mira. Avançar, avançar, avançar na luta pela justiça. Guerra, guerra, guerra santa. Se arranca na paranga, cabranca e dá uma fanta. Só não sou da direita da Umbanda, sou da esquerda da Quimbanda. O voodoo da magia negra da nação africana. Aí true, tô na correria, na treta com os drão da banca. E se você versa que nem franga, cê vai virar canja. Eu vou ter uma conversa bem franca, cê vai virar janta. Me erra sua anta, silêncio pra guerra santa. Dantas, o gênio do milênio tá com nitrogênio na garganta. A chama da justiça inspira a guerra santa. Do cemitério aqui mais um guerreiro se levanta. Com sede de sangue, preparado pro combate. Sagate, mais um mensageiro da verdade. Serviço do Khan, representando Jassanã. Na correria, no dia a dia, de mente sã. Corpo são, quantos são? Pode vir, sou mais eu. Defendo a minha honra e de qualquer parceiro meu. Guerrilha urbana que combate pela rima. Os novos contra os velhos, sem quem foi vai ser chacina. Se vier pra cima, cabaço. Sento aço no compasso, um arregaço, tiro todo o seu espaço. Paga pro que eu faço e vê se aprende um pouco. Contra tudo e contra todos, mais de 30 louco. Esforço pela causa, pela renovação. Quem não representa, assiste a revolução. Guerra Santa. Guerreiros, guerreiros. Guerra Santa. Guerreiros, guerreiros. Declaro a guerra santa, com raiva e esperança. Ouço o choro da santa, o grito de fome. A criança não tem grana, na mira está o cofre, o ouro do sacana. Na mira, só tem louco. Eu dou a minha vida pra defender meu povo. Poder está na mira, acenda suas velas. Dinheiro contra o povo, busco a paz pela guerra. Sou louco, protejo o meu trono. Vou defender meu povo com armas e soco. Esquecido pelo governo, ignorado ou explorado. Seja lá como deve ser. Não quero nem saber, virada. Você deve estar assustado. Um guerrilheiro eu sou, e daí? Chita sou, até o fim, até o fim, até o fim, até o fim. A tática para a guerrilha, a fuga do sistema, armadilha. Filho da puta na rima, preto R, polêmica ao chita. Armagedon sobreviva, meu rap é estilo de vida. Música alternativa, ser guerreiro me inspira. Minha missão, meu povo, milhões de brasileiros. Do sufoco aqui é papo louco, pau de dar em doido. A febre segue e vê se não se esquece. Corintiano guerreiro, louco maloqueiro. Preto R, não se desespere, esteja esperto pro que está por vir. É o pesadelo dos políticos que fala aqui. São mais de 30 guerrilheiros, afro brasileiros. Sem fome, sem glória e principalmente sem medo. A denúncia é nossa vida, o fogo no navio avisa. A morte no planalto contra os pretos suicidas. A guerra santa é DSA e Caratucuíba. Polêmica aos Armagedon, organização X. Pra derrubar é um dois, se liga, tô esperto na esquiva. Inimigo do uma ripa, não fujo da briga. Otário que pipa, cheira cachimba, pitilha e curta a vida. Ideia nociva, não conjumina, que não vira. O que mais me irrita, são pintas, lá lá os barbalhos, complete a rima. Vou pra casa do caralho, o passo que divina. Os irmãos que estão na certa correria, eu chamo de guerreiro. Quem ganhava dinheiro na casa dos artistas, mas defendo na rima, que acorda a segunda matina. Quem se priva, tira da boca e dá pro filho pra filha. Quem nos virtua na virida e continua na lida. Então firma, se não se liga, seu cérebro frita. À disposição da guerrilha do dia a dia que consta mais de 30 homens bombas, nosso exército amedronta. Inteligência não desaponta, guerra fuzina não tomba. Não dou força pra quem é do contra, guerra santa, responsa. Guerra santa. Guerreiros, guerreiros. Acredito que o futuro é nosso! Vejam bem o que temos aqui diante de nós. 9 representantes de 100 turmas. E existem muito mais de 100. Isso dá 20 mil membros de primeira. 40 mil contando os afiliados. E mais 20 mil não organizados, mas prontos a lutar. 60 mil soldados. Ninguém está matando ninguém. Isso é um milagre. E como milagres, é que deve tudo acontecer. Vocês sacaram? Vocês sacaram? Vocês sacaram? Sacaram? No passado, tem sido de ficarmos uns contra os outros. Temos sido incapazes de ver a verdade porque temos estado lutando por uns 3 metros quadrados de chão. O nosso terreno, o nosso pedacinho de terra. E isso é lixo, irmãos. O terreno é nosso por direito, porque é nosso terreno. O que temos que fazer é manter a terra geral. Fazer uma coisa de cada vez. Garantiremos nosso território. Garantiremos nosso terreno. Porque toda a terra é nossa, irmão.